Bem no Senado. E acredito sim que o Senado, conforme acordado ainda na tarde de hoje com o senador Pacheco, deverá sim pautar este projeto ainda na semana que vem. Porque essas mulheres e essas famílias não precisam mais viver na angústia e no risco de não ter o seu medicamento, o seu respirador. O único partido que se manifestou contra a aprovação foi o Novo. Para o líder do partido, o deputado Thiago Mitrô, de Minas Gerais, obrigar os planos a cobrirem procedimentos não previstos vai aumentar o custo do serviço e inviabilizar as pequenas e médias empresas do setor. A partir de agora, o plano de saúde não vai conseguir mais ter nenhuma previsibilidade do que vai estar na sua cobertura, o que não vai. Novamente, aumenta o risco de se ter um plano de saúde, vai aumentar o custo para o consumidor final e somente as grandes empresas de plano de saúde vão poder continuar ofertando esse serviço aqui no Brasil. O projeto que torna a lista da ANS apenas uma referência para a cobertura pelos planos de saúde seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital. Célio Moura, do PT, analisa que a saúde pública no Tocantins passa por uma crise difícil de ser resolvida com a falta de médicos, principalmente especialistas. Segundo o deputado, não há como acabar com as filas de espera para cirurgias se o governo federal não ajudar o Estado. Célio Moura diz que os pacientes que sofrem acidentes de trânsito, por exemplo, ficam até 2 meses aguardando atendimento por um médico especialista. Segundo o deputado, muitos são enviados para casa sem tratamento. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. Hora do Especialista. Oferecimento Instituto Vida. 50 anos de tradição e dedicação à sua saúde. Olá, sou o chefe Aurélio e estou na Cabo Branco FM para dar dicas de gastronomia. Hoje você vai aprender a fazer um bolo típico português. O bolo rei, que apesar de ter sua tradição ligada às festas de Natal, é uma delícia em qualquer época. Anote a receita. Deixe de molho 100 gramas de passas em 100 ml de rum e 100 ml de vinho do Porto, por aproximadamente 2 horas antes de começar o preparo. Em um recipiente, adicione 660 gramas de farinha de trigo, 160 gramas de açúcar, 25 gramas de fermento, 1 colher de chá de sal, 10 gemas, 160 gramas de manteiga, 160 ml de leite e bata na batedeira com velocidade baixa, com um gancho de massas. Leve a massa à mesa e sove até ficar bem lisa. Abra a massa e adicione 80 gramas de amêndoas e 80 gramas de nozes, juntamente com as passas demolhadas previamente. Volte a amassar suavemente até as frutas e as sementes estarem totalmente incorporadas à massa. Divida em 3 partes iguais. Boleias e deixe-as descansar por cerca de 10 minutos. Com um rolo de massa, faça um buraco ao centro de cada uma e vá modelando de maneira a formar uma rosca, com aproximadamente 25 centímetros de diâmetro. Coloque uma assadeira untada e deixe crescer até dobrar de volume. Quando estiver crescida, pincele com 2 ovos batidos. A seguir, adicione à volta do bolo rei amêndoas laminadas e frutas cristalizadas como figo, pêssego, cereja e açúcar de confeiteiro. Leve ao forno pré-aquecido em 180 graus por 35 minutos. Você poderá saborear o bolo rei com bom vinho do Porto. Até a próxima dica. Quando você mais precisa, sabe que pode contar com o Instituto Vida. São mais de 50 anos de dedicação à sua saúde, oferecendo tratamentos nas áreas de hematologia, oncologia adulto e pediátrica e serviços especializados como central de infusão. No Instituto Vida, você conta com toda a atenção que você merece, em um ambiente confortável e com atendimento humanizado. Instituto Vida, sua saúde, nossa alegria. Responsável técnico, Dr. Gilson Guedes Filho, CRM 2946. Agora na Cabo Branco, 8:02, informou Granola São Brás. Seu dia merece ser assim. Painho! Paizão. Papis. Papito. Papazão. Meu coroa. Meu véio. Não importa como você chama o seu pai, no São Brás Coffee Shop tem presentão pra vocês. É só postar uma foto com seu pai em qualquer loja do São Brás Coffee Shop e postar em suas redes sociais. Mas tem que postar o apelido dele e marcar o perfil, arroba São Brás Café. Durante todo o mês de agosto você concorre a um voucher de R$100. Dia dos Pais São Brás Coffee Shop. Edson Ramalho e Manaíra Shopping. Já escolheu o presente do papai? Se você ainda não decidiu, a Rede Farma dá uma mãozinha com dicas incríveis. Olha só, kit perfume UDV 100ml, mais desodorante 200ml, 10 de 12,99. Perfume 212 VIP Men 200ml, 10 de 50,99. Perfume One Million 200ml, 10 de 50,49. Dê um presente a quem está sempre ali cuidando de você. Dia dos Pais é na Rede Farma, porque amar é estar perto. Cabo Branco FM. Misárias e mesários são peças fundamentais para as eleições 2022. Assim funciona a democracia. Construir o país que você quer também depende da sua atitude. Quer ser parte da solução? Seja mesária ou mesário nas eleições. Cadastre-se em justiçaeleitoral.jus.br/mesário. Com você, a democracia fica completa. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Momento Sorriso Perfeito, Boca Saudável. Oferecimento Uniodonto. Se a escolha da escova de dentes é importante, a do creme dental também. Esse produto possui componentes químicos que são essenciais contra a formação de placa e manchas, sendo ainda um eficaz agente condutor de flúor para nossos dentes. Agora é só escolher o creme dental de sua preferência. Uniodonto, seu plano odontológico. 2107-5858. O que é ter um plano Uniodonto? É estar sempre feliz, pois tem um plano com cobertura nacional. É estar despreocupado, pois sabe que sua família está protegida pelo plano familiar. É focar nos negócios, pois seus colaboradores têm cobertura do plano empresarial. E só a Uniodonto tem tudo isso e atende todas as especialidades com cobertura nacional e sem custos adicionais. Uniodonto, cuidando de você. Seja por romantismo ou pura nostalgia, todo mundo gosta de música. Me deixe sim, mas só se for. Cabo Branco FM, musical como você. Me deixe sim, misture alma e coração. CYC 990, 91,5 MHz. Cabo Branco FM. Clássicos 91, a música de todas as eras.